ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. É destaque. Está no Expresso. Doze horas e 12 minutos, pássaro da Ilha FM, programa Expresso, vamos até as 14 horas e hoje tem prêmios aqui no final do programa, viu? Envie seu nome, mais o nome de um dos parceiros, de um dos patrocinadores aqui do programa Expresso, para você concorrer a convites pro Dojang Fight Day, que acontece amanhã, dia 30 de julho, aqui em Guaranésia. Tá a pesagem dos atletas, né, dos lutadores, vai acontecer a partir das 9 da manhã, durante a feira dominical aqui em Guaranésia, ali em frente ao campo do Cruzeiro, e depois os combates começam às 14h30 na Cadeal Carmelo 1525. Tá em frente ali ao campo do Guaranésia Futebol Clube. Então mande aí o seu nome completo e o nome de um dos anunciantes aqui do programa Expresso para concorrer a esses convites no final do programa de hoje. Tem também um outro prêmio aqui. É uma pizza deliciosa lá do Pizza em Casa Gourmet. Tá afim da pizzaria Pizza em Casa Gourmet de ganhar essa pizza? Então mande aqui uma mensagem pra gente com o seu nome também, dizendo qual é a pizzaria que não cobra taxa de entrega. Só esperando a sua participação, tá ok? Recebo agora aqui mais uma vez meu amigo Nardo Pica-Pau, ele que hoje está como coordenador, né, de eventos lá da Prefeitura Municipal de Arceburgo, e a Prefeitura de Arceburgo está realizando um trabalho atrás do outro, um evento atrás do outro. Então imagino que você está trabalhando muito por aí, Nardo. Tudo bem? Tudo bem, um abraço a você, obrigado pela oportunidade. Arceburgo se destacando aí no meio das festas, dos eventos aí, e a galera da região toda participando lá com a gente. Tem acompanhado no Facebook lá, tem vários amigos lá, inclusive você, lá em Arceburgo, que a gente acompanha pelo Facebook, toda semana tá acontecendo gincana, não é? Lá, gincana. Agora, foi até bom você falar, hoje não, amanhã é o último dia da gincana. Quero mandar um grande abraço para Michele, que é a coordenadora da equipe Vita Santé, eu e também todo o pessoal aí da equipe Se Acredita. Enfim, estamos fazendo um trabalho bacana, diversas brincadeiras, diversos jogos, e sobretudo a finalidade maior dela é arrecadar alimentos que será destinado às famílias lá. Mandar um grande abraço a todo o pessoal do Departamento de Esportes, que é o cabeça, né, da gincana, e sobretudo também a prefeitura, que está dando total apoio aí para essa brincadeira legal aí. Eu não sei se é hoje ou se é amanhã, teria também o campeonato de pipa, que foi transferido, foi, né? Transferido, ia ser amanhã, mas como amanhã Arceburgo está recebendo o Jorge Juninho lá na cidade, e também tem os jogos aí da gincana, então foi transferido para domingo que vem. Então, dia 5, né? Isso, dia 6. Todo mundo convidado lá para participar do campeonato de pipa. Então, enfim, Arceburgo bem movimentado, graças a Deus. Essa semana, inclusive, eu recebi aqui uma mensagem do vereador lá de Garaí, meu amigo Agimar Alves, lá de Garaí, perguntando: ô, dono Cláudio, é verdade que foi transferido lá o campeonato de pipa de Arceburgo? Eu curei lá e enviei para ele que ele vai levar uma turmona. Bacana, bacana. Meninada boa. Rapaziada lá do meu bairro lá fez uma pipa enorme lá, viu? Com certeza vai ser legal. Dia 6 de agosto, então, lá em Arceburgo tem esse campeonato de pipa. Mas o Nardo veio aqui pra gente falar de outro assunto, que é o primeiro motocross que vai acontecer na cidade de Arceburgo. Antes de qualquer coisa, de onde surgiu a ideia de criar esse evento? Como é que foi? Eu sei que o arceburguense é meio que apaixonado em motos, né? Sempre tem os passeios lá, as trilhas, né? Sim, Antônio Cláudio, é o seguinte, é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Arceburgo, sobretudo do nosso prefeito Gilson Melo e todos os secretários lá fizeram a reunião e achou por na verdade, a princípio ia acontecer em junho, no dia 25, mas aí acharam melhor, porque na época tinha um arraiado Nananda, e transferiu agora pro dia 5 e 6 de agosto, né? A semana que vem, sábado, domingo da semana que vem. É uma iniciativa da prefeitura, é uma realização da prefeitura municipal, e vai ser um evento, sem sombra de dúvida, muito bacana aí. Quero aproveitar e convidar todo mundo para participar aí, que vai ser bacana, viu? Todo mundo para Arceburgo. Esse evento aqui, Nardo, já tem a ver com o aniversário de Arceburgo ou não? Sim. Já começa na programação do aniversário. O aniversário de emancipação política de Arceburgo é no dia 30 de agosto. Então, enfim, o mês todo vai sempre, né? Sempre no final de semana, sempre vai estar tendo algo, né, relacionado aí ao aniversário da cidade. Como a gente já anunciou aqui, no dia 5 e 6 é o primeiro motocross de Arceburgo. No dia 6 também vai acontecer aí o Campeonato de Pipa, enfim, todo mês vai ter a programação aí. Todo final de semana exatamente. Vai ter algum evento. Exatamente, Arceburgo tá virando aí. E começa com o motocross. O motocross. É o primeiro, para dar o pontapé inicial. É o primeiro, com certeza. A questão da pista, onde vai estar localizada lá em Arceburgo a pista? Antônio Cláudio, a pista será realizada ao lado onde foi a queima do alho. Ali tem um espaço bacana, do lado da Santa Terezinha e da Nova Arceburgo, aos bairros novos da cidade. E foi bem montada a prefeitura aí, através do Adrianinho, que é o secretário de obras. Fez lá uma pista bem montada, bem planejada, em cima do que foi pedido aí pelo pessoal aí do motocross e do Marcelo Roncada. E o prefeito fez questão de acompanhar pessoalmente aí e ficou bacana, viu? E como é que é isso, Nardo? Aí o Marcelo Roncada é que tem equipe, né? Isso, que é Eterno Racing. Ele vem e direciona, olha, a pista tem que ser assim, exatamente. Faz um traçado e aí a prefeitura segue aquele traçado. Exatamente. O Marcelo, ele trabalha muito, inclusive já, acho que já até teve já, aqui, ele já participou aqui. 2-3 anos atrás a gente teve uma parte do circuito, que é um circuito, né? Isso, é um circuito. Circuito Eterno, na verdade, isso. É conhecido. Então assim, o Arceburgo vai sediar uma etapa do circuito isso. Eterno. E ele vem, né? Tem todo um processo legal lá e bem feito também. E a prefeitura, em cima disso, fez lá do melhor possível e sem sombra de dúvida, segundo o próprio Marcelo, falou assim que foi uma das melhores pistas desse circuito, viu? Legal, bacana. Bacana. E aí, no sábado, corridas no sábado e no domingo? No sábado, na verdade, é só treinos, né? É os treinos para os pilotos conhecerem o local. Adaptar-se à pista. Exatamente. E no domingo, a partir das 9 horas da manhã, aí o bicho pega para valer. A partir das 9 da manhã? A partir das 9 da manhã até as 4 da tarde. E você tem ideia de quantos pilotos vão estar vindo? Quantos motociclistas? Olha, serão várias categorias, né? Ele falou assim, em média de 5 a 7 categorias, baterias que eles falam, né? Enfim, ele acredita que com ele já vem aí cerca de uns 40 pilotos, mas aí tem os pilotos da região, de Arceburgo, Guaranésia, já tem pessoas que vai participar também, enfim, ele acredita aí que vai aproximar os 100 pilotos. Ah, então tá aberto para inscrição, né? Sim, claro. Pessoal de Guaxupé, Muzambinho, que seja novinho, de São Pedro da União. Exatamente. A região toda pode se inscrever. Claro, exatamente. E também, às vezes a pessoa não quer se inscrever, não se inscreve antes, mas se ele chegar na hora lá, ele assina o termo de compromisso, né? Que ele também é o responsável, que ele também sabe do que ele está participando e pode participar. Então vai ter a bateria, essa é a bateria chamada bateria livre, né? Pro pessoal que não é tão experiente quanto os pilotos que vêm. Inclusive, deixa eu aproveitar a oportunidade, vem piloto aí consagrado, viu? Pilotos aí que já foi até campeão paulista aí, vai estar presente lá, vai ser então bacana. A gente vai ter um nível alto de nível competição. Nível alto, com certeza. Porque quando eles estiveram aqui, acho que eles chegaram a trazer, acho que um ou dois pilotos, vamos dizer, no nível profissional, sim, né? Nível sim. Da elite nacional, sim. Vamos dizer assim. Então a gente vai ter também lá em Arceburgo. Com certeza. É um espaço aberto, Nardo? Ou é cobrado entrada? Como é que vai funcionar não, isso? Não. Como é uma promoção da Prefeitura Municipal de Arceburgo, o prefeito Gilson deixa claro, né? Eu tô falando aqui, tá em nome dele, deixa claro que é aberto o evento, tá? Não tem custo nenhum. É um evento aberto para toda a população da cidade de Arceburgo e, sobretudo, também para todo o pessoal da região que é amante de esporte, desses esportes radicais. E a gente sente falta, né? Porque sem dúvida. Tem. Eu acho que o último motocross que a gente teve aqui na região foi aqui em Guaranésia. Foi, há dois anos atrás. Três anos eu atrás. Tive presente. Então, muito é bom. Isso, né? E a gente precisa realmente retomar, né? Sem dúvida. Era algo que a gente tinha todos os anos, em Guaxupé a gente tinha, aqui em Guaranésia chegou até 12, 15 anos atrás. E agora a gente precisa retomar isso. Sem né? dúvida. E a prefeitura de Arceburgo, pensando aí na juventude, não só na juventude, né? Quem gosta desses esportes aí, desde criancinha, do jovem que é o mais participante, mas também aí o pessoal mais velho que gosta também de moto vai estar presente. Vai ser uma festa bacana. Com certeza. A gente vamos ser várias categorias. Várias categorias. No sábado, se o pessoal quiser ir lá ver o pessoal treinando, conhecendo a pista. A partir das 10 horas da manhã. Das 10 horas da manhã. Horas e da no manhã. Domingo. A partir das 9 começa aí pra valer. A competição pra valer mesmo. Exatamente. Bacana demais. E questão de segurança, Nair, como é que vocês estão tratando isso? Porque é algo que a gente tem que ter muito atento, né? Sim, olha, o Gilson é um cara que gosta muito, é um prefeito e uma pessoa que gosta muito de eventos e, sobretudo, de segurança. Então, ele preza muito por isso. A pista toda será fechada, né, em volta, para o público em si não chegar muito ao lado dos motociclistas. Mas tem a área legal ali que o pessoal vai ficar, né? Como eu disse, aberto, não é pago, nada, é gratuito. Então vai ver legal, vai dar pra ter uma visão bacana. E enfim, vai ter seguranças também, tá? ambulância, com médico durante o evento. Então, foi uma exigência até do bombeiro, e também o Gilson fez questão disso. Quero aproveitar e mandar um abração lá pro Oscar também, que é o secretário lá de saúde de Erceburgo. Grande Oscar Anacleto. Isso, não mediu esforço também, destinou a ambulância com enfermeira, e também o médico vai estar presente lá. Então lá a gente vai ter um espaço que vai ser reservado para o público assistir. Exatamente. Com segurança. Com, né? Segurança, pode ter certeza. Com total segurança. Então a região toda aí está convidada, vai acontecer semana que vem em Erceburgo, dias 5 e 6 de agosto, né? Um final de semana inteiro de muito motocross lá em Erceburgo. A população, como eu disse no comecinho, o pessoal de Erceburgo gosta, né? De motos, né? Gosta impressionante. Muito. Sempre tem trilhas lá, né? Teve uma agora, opa, no comecinho de julho agora, teve uma trilha lá, mandou um abração pra galera lá, os trilheiros da mata, e com certeza vai estar presente lá, que a galera gosta bastante, viu? É, e será que eles vão competir também? Hoje é outra área. Tem, né? Uns lá, não, mas tem uns lá que gosta, viu? Tem uns que provavelmente na categoria livre deve estar lá no meio da galera lá. Participando também. Com certeza. Né? E a torcida de Erceburgo fica louca, né? Fica. Se vê um de Erceburgo lá correndo, né? Com certeza. Imagino. Gente, todo mundo convidado, além do motocross, vamos até aproveitar agora um pouquinho, já que você é coordenador lá de eventos da prefeitura de Erceburgo, além do motocross e da pipa, o que já tem programado aí no aniversário da cidade? Antônio Cláudio, acredito que o prefeito vai estar aqui falando também, mas deixa eu já dar uma palinha aqui, nos dias 30 e 31 de agosto, vai ter dois grandes shows lá, aberto ao público também na Praça da Matriz. No dia 30 vai estar lá o Carreira Capataz, que é uma dupla consagrada aí no meio sertanejo, e no dia 31 a Aline Barros. Aline Barros, exatamente, que é uma cantora evangélica que, né, que todo mundo gosta, inclusive independente de religião. Eu pessoalmente sou católico e gosto muito. Então, aproveitar e convidar todo mundo também. A gente vai estar, né, o prefeito vai estar aqui falando também sobre esse show aí, mas vai ser na Praça da Matriz e aberto ao público. Dia 31 é isso. A Aline Barros. Isso. Dia 30, o Carreira Capataz. Exatamente. Aline Barros, que tem música até na novela, né? Muito. Exatamente. Aí, no mundo secular e no mundo evangélico, né? Exatamente. Erceburgo está preparado para receber tanta gente assim? Eu imagino que o show do Carreira Capataz, é claro, vai ser um show que vai levar muita gente para Erceburgo. Mas Aline Barros, meu amigo, pela primeira vez aqui na região. É, vai ser um show. A gente estava com a expectativa de um público. Né, de um público, a gente já está trabalhando com a possibilidade desse público ser bem maior, mas Erceburgo vai estar bem preparado. Como eu disse, o prefeito Gilson Melo, ele preza muito pela segurança, né, preza muito pela segurança e pela, né, pela cidade também. Sim. Sim, então ele se preocupa muito com isso. Pode ter certeza que segurança, pediu apoio da Polícia Militar, mandar um abraço pro Sargento Darcy também, que ele preocupadíssimo com isso. Recentemente agora teve a reunião aí com superiores aí para tratar desse assunto, vai ter o reforço da Polícia Militar e sobretudo também seguranças particulares também. O Gilson vai contratar uma equipe bacana e um número expressivo para que tudo ocorra bem. Aline Barros, esse é um show que eu acho que vai levar muita gente para Erceburgo, até que eu não me lembro de um cantor gospel de tanto nome assim, com tanto peso no mundo gospel, tenha feito show aqui na região. Eu falo assim para as pessoas, né, que no meio do sertanejo hoje, quem é o top de linha do sertanejo é o Henrique Juliano e o Santana, exatamente. A gente fica nisso. Eu acho que no meio do católico seria o Padre Fábio de Melo hoje. Sim. E do evangélico, eu acho que o top é a Aline Barros. Então a gente espera, já está preparado para um grande público, pode ter certeza. E aí você pega a Aline Barros e coloca ela no mundo secular, ela também estaria entre os principais shows do mundo secular. Exatamente. Também. É por isso que eu acredito que deve dar muita gente mesmo. Exatamente. Nair, vamos reforçar então o convite do motocross. Por favor, fique à vontade, você que foi eleito recentemente o melhor locutor da cidade de Erceburgo. Opa! Vamos lá. Amigo, quero aproveitar a oportunidade, mandar um abraço a você, mandar um abraço a todo o pessoal de Erceburgo, convidar todo o pessoal de Erceburgo, toda a região, em nome aqui do nosso prefeito Gilson Melo, que não mede esforços para fazer aí festas, eventos bacanas para a cidade, seja ele campeonato de pipa, seja ele aí gincana, seja ele na área esportiva, seja ele na área aí também do motocross, enfim, e também os shows, se dedica muito para isso, que eu acho que o pessoal sofrido merece um lazer também. Então, quero aproveitar e convidar todo mundo para os dias 5 e 6 de agosto, lá em Erceburgo, ao lado da Santa Terezinha, da Nova Erceburgo, para esse primeiro motocross de Erceburgo, a etapa Eterno. Grandes motociclistas estarão presentes. Quero aproveitar e mandar um grande abraço lá pro secretário também, o Edinho, né? O Edinho, tá lá, o assessor direto do prefeito. Eu dou muita canseira para ele, porque eu tenho os problemas para correr atrás lá, mas eu vou em cima dele. Edinho, e aí, resolve aí? Então, mandar um abraço para ele também, tá empenhado muito em ajudar o prefeito e também para que tudo corra bem, seja no motocross, seja também para os shows aí. Você que vai fazer a locução lá do motocross? É, eu vou estar ajudando, mas ele já traz o locutor próprio, que sabe as manobras, sabe o nome dos pilotos lá, né? Eu acho que aí. Dá pra arriscar, Nardo, de vez em quando? Se o cara ficar rouco de repente lá, dá pra arriscar? Rapaz. Já mandou uma manobra tal aqui? É, aí eu vou ficar ouvindo lá, de repente. De repente vai saber, mas é difícil. Cada um na sua área, né? É, valeu, Nardo. Obrigado pela participação aqui no programa, viu, meu amigo? Obrigado pela oportunidade também, em nome aí de todo de Arceburgo, por abrir esse espaço pra gente lá, pra estar divulgando as festas lá da prefeitura. Mandar um grande abraço pra todo o pessoal de Arceburgo mais uma vez. E a prefeitura lá tá aberta pra vocês aí de Passo da Ilha também, com certeza. Joia, valeu. A gente em breve vai estar recebendo o prefeito de Arceburgo, o Gilson Melo, pra estar falando do aniversário da cidade de Arceburgo e, claro, dos problemas que existem na cidade, precisam ser solucionados, das soluções que ele já apresentou nesses primeiros meses de mandato. Valeu, Nardo. Grande abraço. Valeu. Intervalinho comercial, eu volto já dando sequência no programa Expresso de hoje. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata.